luxury music. Logo sentem o que é amor, vejo o mundo cego, repetendo o ego, meu amor não nego. Sou amor sem ligar, rezo que clareie, momente clareie, nada pode impedir. Eu rezei, fui ao céu, aos céus do meu rei, desabafei, por vida implorei, muito chorei, pra derramar lágrimas de dores, pra resgatar todos os meus valores, pra me livrar de todos os terrores, pra superar todos os tremores. Circo dos horrores, sim, terra sem lei, parecia não ter fim, me aprofundei, sentia a amargura do desprezo meu, detonou, sentia solidão sem companhia meu, me abalou, me avisou, quando veio tive que viver, nego o que eu vi foi feio, jovens morrer, jovens se matarem, corpos adormecem, vidas vão sem sonhos, todos se esquecem. Classic.